O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve decisão da Justiça de Primeira Instância que condenou um ex-prefeito de Lima Duarte, na Zona da Mata, ao ressarcimento aos cofres públicos, a quantia de R$ 55 mil. Reais. O político, que administrou o município de 1997 a 2000, foi acusado pelo Ministério Público de Minas Gerais de contratar duas empresas sem licitação e de realizar o pagamento delas sem que os produtos comprados tivessem sido entregues. Uma dessas empresas, sem inscrição estadual, teria fornecido nota fiscal de outra, considerada inapta pelo poder público. E a segunda instituição teria tido a inscrição estadual cancelada por fraude. As duas empresas ainda estariam em nome de laranjas. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.